Medianeira, saída para Missal. Você está sintonizado na M1020, Rádio Independência. ZYJ 307, 1020 kHz. Música, informação e entretenimento. Rádio Independência, a sua vida na melhor sintonia. Confira mais um programa com padrão de qualidade. Independência. Independência M. Oh!